jogar meu robôzão. O Drake conhece a lomba de avião. Vou lutar, vou lutar, vou lutar pra conseguir tocar meu robôzão. Na garupa tem um rabetão. Não se impressiona. Vai. Na favela nós tá a milhão, contando os blocos com mega hype de patrão. Habilidade. E a tanqueira inconformada. Na tenera, raspando sem placa. Na tenera, raspando sem placa. Puxa que puxa no grau. Vai. Cê acha que tu é bom? Vamos ver se tu me pega. Tu vai se perder no labirinto. Vai. Da favela. Menota de robôzão, de bicho de não da tela. O Drake conhece as lombas de Aviela. Cê acha que tu é bom? Vamos ver se tu me pega. Tu vai se perder no labirinto. Ai. Da favela. Menota de robôzão, de bicho de não da tela. O Drake conhece as lombas de Aviela. O moleque dos hits. O moleque dos hits. Bião bolado. Vai. Vou lutar, vou lutar, vou lutar pra conseguir tocar meu robôzão. Na garupa tem um rabetão. Não se impressiona. Vai. Na favela nós tá a milhão, contando os blocos com mega hype de patrão. Habilidade. E a tanqueira inconformada. Na tenera, raspando. Vai. Sem placa. Na tenera, raspando sem placa. Puxa que puxa no grau. Vai. Cê acha que tu é bom? Vamos ver se tu me pega. Tu vai se perder no labirinto. Vai. Da favela. Menota de robôzão, de bicho de não da tela. O Drake conhece as lombas de Aviela. Cê acha que tu é bom? Vamos ver se tu me pega. Tu vai se perder no labirinto. Vai. Da favela. Menota de robôzão, de bicho de não da tela. O Drake conhece as lombas de